aqui. O melhor está por vir, que o superado foi só passagem. O que eu trouxe na bagagem diz tudo sobre mim. Eu fiz o meu caminho, não estou sozinho, quis, como sempre quis. A atenção de muitos, satisfação provoco, fui raiz. Insisti nos atos, apresentei minhas armas e fui desarmado. Inverti os fatos, mantive a calma, fui recompensado. Muitos chão, muitos grãos a ser semeados, quantos que se tornarão aliados, quantos que correrão do lado, quantos que obtiveram resultado. Não se desfaz do que te faz, que não se contém o que nasce, que tentar é pouco. Eu vivo, arrebento e o argumento é honrar e ser vencedor, provar ser merecedor. E por nada que se passou, não se corrompeu nem se intimidou, porque é na vida, não só no rap, o que não te mata fortalece desde moleque. Sempre pelo certo, pra mim fui chefe, aprender de pé, onde a porta das asas limitam, mas alimenta o seu sonho de voar. Com implicâncias da vida que só nos incentiva a superar, foi humildade que te fez os pés no chão e sensatez cada vez que foi colocada à prova. Tudo aquilo que te provoca de simples parte da escola, evolução da sua história. Quem fará se não você? Quem prova se não a você? Que paga os seus conceitos? Que paga a sua postura? Que tá na cor no jeito? Lembranças da vida dura, caráter que mantém intacto qualquer tentativa ludibriação. Pois a subida do fora é cedida apenas a quem concretiza a missão. Entre perdas e vitórias montamos a nossa história, fazemos a nossa hora, então não ignora. A honra, leme, a fúria de um gladiador que faz de mim e você merecedor. Entre perdas e vitórias montamos a nossa história, fazemos a nossa hora, então não ignora. A honra, leme, a fúria de um gladiador que faz de mim e você merecedor. É mais que garra vencer as balas, tristeza na mala, o sorriso na cara de quem deixa correr as águas pra fluir, vencer os traumas. Se a maior conquista inclui os valores dos ideais, foda-se as poses, já que o que vale é tudo o que foi feito. Quem conseguiu é quem sabe o preço, pois quem merece um dia terá o que prevalece. É como virar, se empenhar, dedicar, alcançar. Se de batalha em batalha travada a guerra, nós por nós é vantagem nela. De quem faz e nunca espera, de quem vê ou corre a vera, vai favela, levanta, grita, alivia o peito, honra o mérito, não mascara, cospe e pisa no preconceito. Faz a sua jornada valer, traz o que já tem você, mas sem se esquecer qual foi o seu lugar. Só a vivência ensina o que tem valor, como a perda instiga a se recompor. O que o tempo nos reservou, morrer lutando por amor e deixar seu legado, que tudo é capaz. Mostra na garra como é que se faz, quem quer de verdade não deixa pra trás. Estilo até muda, é o lema jamais. Gratidão ao suor, campeão, use só. Resistência é a conduta, paciência é o meu guia, a competência na minha busca, inteligência e rebeldia, a ciência pra quem luta e vive o dia após dia. Entre perdas e vitórias montamos a nossa história, fazemos a nossa hora, então não ignora. A honra, leme, a fúria de um gladiador que faz de mim e você merecedor. Entre perdas e vitórias montamos a nossa história, fazemos a nossa hora, então não ignora. A honra, leme, a fúria de um gladiador que faz de mim e você merecedor. Prova que você é capaz, é isso que te faz vencedor. A sua luta, sua superação, sabe como um guerreiro faz, sabe como ele age. Então mostra que faz de mim e você merecedor.